Chama na para atendimento. 77. 4235 da Azul, pronto, táxi com 9,6 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, altero na Campinas. Campinas 3,55, confirmando o POB? 9,6, 96. Táxi via Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8,6, ajuste 1,0 no 4. Vou corrigindo, Azul 4,235, bom voo. 1-0 no 4 no ajuste, Índia Alfa até o ponto de espera 1-0 quando o ponto 8-6, bom dia. Pulo November, seu desejo é pouso na pista 17? Siga direto para a pista 97, Eco Zulu November. Direto para a final da 97, November. É, chame torre 118 decimal 6. Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, um bom dia, informa a posição. Estamos com vento agora do farol de Itapuã, que é autorizado até a praia do Flamengo a 200 metros sobre o mar. Queria prosseguir para a pista 97, está levando um enfermo a bordo para evitar pouso simultâneo. Iremos vetorá-lo agora para aumentar aí a separação, usa a esquerda até a proa 045. Descendo até a altitude 4.000, se tiver falhas, vou ir para a posição de toque após 15 milhas nessa prova. Descendo para 040, esquerda 045, após quantas milhas posição de toque? Após 15 milhas nessa prova, vou ir para o rumo de toque para a chegada a MAN 35220. Após 15 milhas nessa prova, vou a toque. Triple 5220. Zulu November, será nave de transporte de enfermo? Confirmando, temos no nosso plano aqui que é transporte de enfermo. Confirmando, o senhor é transporte de enfermo, será nave? Não, o paciente não veio não. Ele foi informado ao centro que não era. O paciente não teve forma de voo. Sente então. O Triple 5220, desconsidere então a informação agora, vou ir no rumo de toque. Esse mantém a altitude 3.000. 3.000, se possível, o 35220 solicita proa de duna. Decolagem, o senhor prefere decolar a partir da área gramada ou vai a linha na 17? 35220. Variando entre 500 e 210, ok? O mesmo está, já cruzou, na verdade, a final da 35. Voo 1260, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 2545, gol 1260. 2260. Valeu, Salvador, muito bom dia, Oscar Limantel, bom dia, sua identificação, reporte para a descida, chegada a Monte, aguarde LS X-Ray, pista 1-0, ajuste 1-0 no 4, Oscar Limantel. Então, Índia Bravo? Que? Oscar Limantel, aciona a identificação, reporte para a descida, aguarde procedimento LS X-Ray na chegada a Monte, Oscar Lima Hotel. Estimativo, mandar para o Oscar Limantel, identificado. 5220, vou e Duna. Duna, 35220. Tango Índia Bravo, por gentileza, não interfira no final da 28, iremos decolar agora o Embraer da Azul. Ok, já estou retornando para o farol de Itapuã e já vou para pouso. A Vera Cruz, litoral, no corredor Axé, reporte passando o farol da Barra. Ok, companheiro, a gente fez uma notificação para a Vera Cruz, vai alternar Manati. Está autorizado para o direto? Direto Manati, reporte livrando a CTR, Mike Eco Delta. Porta na Guasma, Eco Delta. Salvador, vai para o céu do fogo. Vamos 3-0 no rumo de ponte, desça e mantenha o nível 040. Rumo Guasma, para o 040, barulho 3-0. Controle Salvador Azul 4060, atinge e mantém o 150, 12 milhas para maré. Azul 4060, tem identificação, desse mantém o 060. Então, 050, na chegada à maré, guarda ele a sexuí, ajuste uma 094, Azul 4060. Desce 050 na maré, o 4060. Bom dia, Azul 4235, na Dael, passa agora 1200 pés em subida. Azul 4235, bom dia, contato, submantenha o nível 360, na saída Dael, Leda, Bidev. Dael, Leda, Bidev, 360, 30, vou ir no rumo de Pelô, Mamute 30. Rumo de Pelô, Mamute 30. Eco Zulu Novembro, chame Torre, 1186 para ingresso de tráfego e pouso. 186, galera. Controle Salvador, bom dia, 6740, está cruzando 220, autorizado 160. Azul, questão MGS 6740, sem identificação, desse mantém o 060, chegada à mar, guarda Elétrica X-Way, ajuste no 014. Juno 014, está autorizado 060. Para presente, chegada a Mari, seria possível voar em TAP? Autorizado no rumo de TAP, web 6740. Presente, rumo de TAP 6740. 35220, desse mantenha 2000, autorizado final LS X-Ray. DC para 2000, autorizado final do LS X-Ray da 10, 35220. Olha, Oscar Lima Hotel, quantidade de descida. Lima Hotel, desse mantenha o nível 050. 050, Oscar Lima Hotel. Outro 060, desse mantenha 3000. Desse mantém 3000, 4060. Tango Índia Bravo, informa o vento no 50 graus 5 nós, me chame solo, controlado no passe 4. Controlado, Tango Índia Bravo, já estava controlado, senhor. Copiado, tenha uma boa tarde. Bravo, igualmente. Eco Zulu November, livre pouso, pista 17, vento 17, 0 graus 4 nós agora. E a câmbio? 1186, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Até, amigo. Trip 5220, na final do ILS, visual, porém ainda não baixado travado. Copiado, Trip, continue na aproximação, reporte sobre externo. Voltará, 5220. Final do procedimento ILS X-Ray. Desce até 2000, autorizado ILS X-Ray, 4060. Webjet 6740, descida até a altitude de 3000. 5220, livre pouso no zero, vento agora de 200 graus, com medo de nós. Ah, livre pouso, 5220, da trip. 2559. O Eco Zulu November, seu solo aos 37, seu prossegue para que passa? Livre à direita, estacionar frequência livre, bom, boa tarde. Torre Salvador, confirma o vento por 5220? Confirmo agora, 190 com 7 nós. 190 com 7, obrigado. Seguem regras de voo visuais no atraso conhecido a reportar. Na escuta para o regresso, Mike Eco Delta. Cinco, dois, dois, zero. Seu solo aos 40, livra direita, livrar 121, decimal 9. Livra direita, 121, decimal 9, triple 5220. Obrigado, bom trabalho, até a próxima. Salvador, bom dia, 35220, livrou na sua escuta. Tá. 5220, táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, 35220. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5220. Boa na Alterna, 3325, azul 4235. 251, Fernando 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Do 6740, disse mantenha 2000. 2000, 6740. Mamute 30, desse mantenha 3000. Para provar, Mamute cruzar. Estabilizou ILS X-Ray 4060. Capture agora 1186, bom pouso. 186, 4060, galera. Salvador, bom dia, azul 4060, tá 2,5 milhas pro externo. 4060, bom dia, continua aproximação, livre pouso 1-0, vento 200 graus, 3 nós. 200 autorizado o pouso. Confirma ajuste 4060. Confirmo, 1014. Grato, autorizado o pouso 4060. Regimento ILS. Está autorizado final, mensagem 40. Oscar Lima Hotel, desse mantém o 040. 040, Oscar Lima Hotel. Ao voo do 270. Voo no 270, cópia. Cópia. 270, Salvador Guarulhos, aprovado nível 360, via Peruísque 50, decolagem da 10, curva direita, subida da El, até a posição Leda, após Leda voa direto Eudes. Controle 119.35, transponder 5457. Autorizado 360, Peruísque 50, decola da 10, curva direita da El, Leda após Leda voa Eudes, 193.457. 457, confirmo o transponder, chame pronto para acionamento, 1270. Já chamará para acionamento, voo no 270. Paulo Salvador, bom dia, boa tarde, bom dia ainda. 3895, da informação Kilo 360 para Guarulhos. Nave chamando para cópia Guarulhos? Da 3895. 5 minutos cópia da autorização prevista da El Leda após Leda Eudes. Israel, Leda, Leda, Eudes, Dan, 398. And the Sky 59, expect more 3 minutes to copy ATC clearance. Quatro zero meia zero da Azul, seu solo 45, livra direita, livra 121 decimal 9. Virando direita, chamo 21 4060. Junto, voador, voador, pro zero. Gente, cor esquerda até proa 210, Mamute 30. Esquerda, bom, vou no zero. Valor de 30. Firmo, já segui a aeronave do WebJet, Boeing 737-300, já 7 milhas da cabeceira no zero. Valor de 30, dona Guzão. Controle, o Oscar Lima Hotel atingindo 40, possibilidade de cancelamento, prosseguir para a final da 17. Air First, Airway, Upper Whisk 50, after takeoff from runway 10, turn right. Dael Departure, Delta Alpha Echo Lima, Dael Departure, until Leda position, Lima Echo Delta Alpha, Leda position, then fly direct Eudes intersection to intercept Upper Whisk 50. Salvador Approach Control 119 at the small 35 and standby is call code. 09, isso mantém a 3000. Lama 03000, 5728. Mamute 30, curva agora à esquerda até pro 175. Esquerda 175, Mamute 30. Lima Terra, reação à navegação. Coitão, modificando as regras agora aos 47, desça para o tráfego, prosseguindo direto para a reta final da 17. Ativo. Reação a partir do tráfego, prosseguindo direto para a 17, ó. Paulo Salvador, gol no 777, posição número 5 para posicionamento. Guarda, tráfego da Azul passar retaguarda, pois inicie chama táxi, gol no 777. Após tráfego da Azul, aguarda, inicie chama táxi, gol no 777. Inicie redução para 150, apenas para evitar pouso simultâneo, aeronave 1 Serna 208, prosseguindo para a pista 190. Ativa, reduzindo para 150, Oscar Lima Hotel. Zero esquerda, pro 130, reposta no localizador estabilizado. Esquerda 130, preparar estabilizado o localizador, Lama 130. Direito 1219. Mamute 30, chame torre agora 1186, bom pouso. 1186, Mamute 30. Oscar Lima Hotel, inicie redução para aproximação e chame torre 1186 para pouso, pista 97, Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, torre, muito bom dia. Bom dia, Web 5728, desse mantém 2000, velocidade 190 nós. Decola na Upwisk 50, decola 190, curva à direita da El Meda, Eudes 1935, 5434 transponder, o TAN 3895. Portão 7, em pronto, acionamento 3895. Chama lá. Só tráfego TAM 3191, 360 Galeão. 360 Galeão, aguarde cópia 3191. Na frescura. Paulo Salvador, 6740. Web 6740, chamantes da Juliette para ingresso Pátio 1. Chamantes da Juliette para ingresso no Pátio 1, 6740. No solo. Na escuta, 3191. Confirme estimado para acionamento. 00, 3191. Ciente, Tá, aguarde informação de slot para o Galeão, tá sendo repassado de slot pelo centro. Um minuto que eu já informo. Na sua escuta, 319. Tarso Gol no 777 está com 145 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, confirme como alternativa. Oscar Lima Hotel, baixado, checado. Oscar Lima Hotel, livre pouso, pistão 17, vento 200 graus, meia dúzia nós. Livre pouso 17, Oscar Lima Hotel. 186. Polo Tantra, zona 91. Prossiga 3191. A gente está no 01, já está pronto para o posicionamento, quando possível. Ele está pronto, cópia? Afirmativo. Galeão 360 aprovado. Voa Dael até Leda. Após Leda, voa Bidev. Intercepta UPE November 857. Curva direita após a decolagem. Controle 119.35. Transponda 5451. Dael, Leda, Bidev, UP, November 857, direita, 1935, controle, 545, quando transponde do TAN 3191. Protejamento correto, slot passado para o centro, sua decolagem a partir dos 10, corrigindo, aos 10 de preferência da próxima, aos 1510, eu vou tentar informá-lo aqui, o seu já está pronto, caso haja uma modificação eu informo. Muito obrigado. Solo Salvador, 6740. Web 6740, prossegue portão 2. Portão 2, 6740. Salvador, Andes 559, ready for taxi. Andes 559, clear taxi via taxiways India and Alpha. Can H1014 approach and holding point, call 118-6, Andes 559. Ok, India Alpha, QNH1014, approaching point 118-6. Standby for walk code, and we have 172 passengers on board, endurance 5 hours and 30 minutes, and as soon as it is Tierra. Okay. 465 and 559, a nice trip. 546 and 559, thank you. Goro 370 para pushback, acionamento. Portão 4, coordene a equipe de solo após Mike Delta 83 da Andes passar a retaguarda, autorizado, chama táxi, Goro 270. Após a passagem da aeronave, está autorizado, pushback, Goro 270. Ara, está na escuta? 118.6. S28 da Web, tem livre pouso na 10. O vento é de 1,70 graus com 4,9. Passar travado, livre pouso para 5728. Volta 38, 95, posição 7, pronto para puxa e acionamento. Qual portão? 7. Ok, no 7, autorizado a reportar. Está autorizado, está 38,